fome e solidão. A lembrança passa o nosso filme devagar, de amor, gozo e paixão. E a saudade te fez quando vem nos machucar.